O Krebs chega a dizer o seguinte, que é preciso terminar com essa ideia de que temos que proteger de uma forma absoluta uma empresa que está prestando serviço no município, porque proteger a empresa é proteger o setor público. Não é verdade. Muitas vezes romper com uma empresa é melhor do que você tentar protegê-la. É o caso da Delta. Lá nos contratos que a Prefeitura de Goiânia fez com a Delta, não há, por enquanto, nenhuma declaração de que tenham sido feitos de forma irregular. Diferentemente daquilo que acontece aqui na cidade de Anápolis. Nós já falamos aqui que para fazer o contrato de Anápolis, segundo a Polícia Federal, a Delta usou documento falso. Ela usou documento falso de acordo com a informação que vem na imprensa nacional. O caso levou o Ministério Público Federal a apresentar uma ação penal contra o ex-diretor da Delta, Carlos Roberto Duque Pacheco. Segundo informação da Polícia Federal, Pacheco seria o responsável pela falsificação de documentos usados para conseguir certidão de acervo técnico. Certidão de acervo técnico, que é o CAT. Usou o documento falso a Delta junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Tocantins, o CREA, e garantiu a Delta participar e vencer licitações lá em Palmas, capital do Tocantins, e prestem atenção, em três outras cidades, Anápolis e Catalão, no estado de Goiás, e Itanhaém, no estado de São Paulo. Só isso seria suficiente para o Gomide acabar com esse contrato, que é um contrato lesivo ao estado, ao município de Anápolis. Em Aparecida, que é maior do que Anápolis em número de habitantes, lá o prefeito municipal pagava 26 milhões de reais por mês para a Delta fazer limpeza. Aqui em Anápolis são 40 milhões e 800 mil. 40 milhões e 800 mil a prefeitura gasta com o serviço de limpeza. Limpeza, coleta de lixo, varrição de rua e depósito lá no aterro sanitário. É uma verba que não tem tamanho. E ainda mais um contrato que foi feito à base de documento falso. Tudo aquilo que é feito com documento falso é falso. Mas quem tem que acabar com isso é o prefeito municipal. Além do mais, essa Delta está denegrindo, está realmente atacando a imagem do prefeito. Olha, um relatório feito pelo Procurador-Geral da República, que é a maior autoridade na área do Ministério Público no Brasil, é o Procurador-Geral da República, que é o Roberto Gurgel. Ele fez um levantamento, um relatório, e encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça do Brasil. Ele encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, está na mão do ministro Ricardo Lewandowski, não é? Nesse relatório que o procurador levou, ele mostra a participação do Demóstenes Torres e alguns outros deputados federais em atos que não são do interesse público, atos que prejudicam a imagem do político e prejudicam o povo, porque trata-se de atividade ilícita que prejudica. Pois bem, nesse relatório tem 4 páginas dedicadas a Anápolis. 4 páginas, veja só, nós temos mais de 5 mil municípios brasileiros. 4 páginas do relatório do Gurgel estão dedicadas a Anápolis. E o que é que falam essas páginas? 4. Que o Cláudio Abreu, que era o representante da Delta e hoje está preso lá em Brasília, que o Cláudio Abreu teria tido uma conversa com o Gomide. E nessa conversa ele foi tratar da compra de um crédito que a Queiroz Galvão tem com a prefeitura. O Hernani fez o contrato da Queiroz Galvão, não pagou, e o Pedro Sayão não pagou também. e ficou uma dívida da prefeitura com a Queiroz Galvão de 4 milhões a 4 milhões e 500. Então tem uma conversa lá onde o Cláudio Abreu diz que comprou esse crédito da Queiroz Galvão. A Delta ou Cláudio Abreu foram lá e pagaram 4 milhões e 500 mil para Queiroz Galvão. Aí a dívida deixou de ser da Queiroz Galvão para ser com a Delta, com Cláudio Abreu. E a dívida hoje corrigida é de 20 milhões de reais. E tem uma conversa gravada pela Polícia Federal, onde o Cláudio Abreu fala com o prefeito sobre o pagamento dessa dívida. Antônio, eu comprei a dívida, Antônio. Eu comprei a dívida por 4 milhões e 500 mil, agora eu vou ficar no prejuízo? Como é que vamos resolver isso, Antônio? E o prefeito dizer, não pode, eu preciso fazer asfalto, eu tenho que ser reeleito prefeito, eu tenho dificuldade, e vai por aí, por lá. Aí, num determinado trecho, o Cláudio Abreu fala, mas olha, eu já falei para você, cara, eu não tenho 10 mil para te entregar, não. Deixando a entender que haveria uma participação do dinheiro para o prefeito. Bom, o prefeito vem e fala, não foi verdade essa conversa. Se não foi verdade a conversa, o que o prefeito teria que fazer? É chamar a polícia na hora e falar, vem cá buscar esse cara aqui, ó, tá me fazendo proposta indecorosa. Vem cá no meu gabinete prender um malandro que tá me fazendo proposta. Mas não tem disso, não. Aí se ele fala, mas eu não aceitei. Olha, eu não aceitei. Mas peraí, ué. Só de aceitar o diálogo já é extremamente comprometedor. Já é extremamente comprometedor. Mas se não fez nenhuma coisa nem outra, bota processo contra o cara. Não aconteceu isso, não aconteceu não. Então bota o processo, porque no relatório do procurador está lá o seu nome. E ele dizendo que te ofereceu dinheiro. Então vai lá e bota processo contra ele. Então por isso, o prefeito, depois de tudo isso na mão, de ter esse documento do procurador, falando que o cara, Cláudio Abreu, ofereceu dinheiro para ele e teria tentado fazer com que ele pagasse uma dívida através de uma negociação. Depois que tem um diálogo do Demóstenes dizendo que coloca dinheiro para a prefeitura fazer um parque num lugar tão buraco em Anápolis, mas que é a Delta que teria que fazer. Depois de ter descoberto que o documento usado é falso, o mínimo que o prefeito teria que fazer é romper o contrato com a Delta e botar um processo contra esse Cláudio Abreu. Porque de qualquer maneira vai ficar na história. De qualquer maneira vai ficar no documento que está lá no Supremo Tribunal Federal esse diálogo que é altamente comprometedor contra Gomide. E ele ainda aceitar que essa empresa continue trabalhando em Anápolis, não é porque é a Delta não. Poderia ser qualquer empresa. Um elemento que age dessa maneira não é comerciante, não é empresário. Quem age dessa forma é realmente um gangster. E gangster não pode viver no meio civilizado. Ele tem que ser excluído. E quem tem que excluir é a prefeitura que tem contrato com a Delta. Portanto, essa semana vai ser decisiva. Nós esperamos que a prefeitura tome alguma providência. Caso contrário, não venha chorar depois, porque os fatos estão aí e o nome do prefeito está sendo comentado e comentado de forma bastante nociva a ele em toda a cidade e todo o estado de Goiás. Cabe a ele zelar pelo nome dele e zelar por Anápolis e tomar uma providência clara com relação a isso. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil no final de semana em Anápolis. Mais um final de semana marcado pela violência aqui na cidade. Dois homicídios praticados no último sábado, totalizando o número de 45 homicídios dolosos este ano aqui no município. Em apenas 4 meses completos, mais da metade do número total de 12 meses do ano passado. A primeira morte do sábado foi a vítima, o Pedro Ribeiro de França, de 31 anos de idade, residente no bairro Boa Vista, comunicante Wellington Ribeiro França. Ele contou na delegacia que é irmão da vítima. A vítima foi encontrada morta na Avenida Brasil, próximo a um posto de combustível. A vítima foi espancada na cabeça até a morte. Estava sem camisa e também não estava com seus documentos. E também não portava mais o celular que ele tinha carregado consigo. Esse aconteceu por volta de 6:30 da manhã. Por volta de 7:30, mais um homicídio na região do bairro Boa Vista, ali na região do Bougainville, para ser mais exato. A vítima, Marcelo Wagner da Silva Figueiredo, 27 anos de idade, era conhecido como Marcelinho. Comunicante Roseli Dias Figueiredo, que contou na delegacia que é mãe da vítima. E que foi encontrada, a vítima foi encontrada morta próximo ao campo de futebol do Bougainville, um campinho de várzea. E segundo ela, ouviu boatos de que o Marcelo teria sido espancado na cabeça. E deu para ver, eu estive no local acompanhando esses dois homicídios. A nossa reportagem procurou o tenente Amorim, do 28º Batalhão, para falar a respeito desses dois, principalmente da forma do espancamento desses dois elementos. Ouça. Infelizmente, duas situações de homicídio acontecidas aqui na área 28ª, um aqui no bairro Boa Vista e outro no Bougainville, bairros que são ligados entre si, a distância aproximada de 800 metros um de outro, e as características, né, as circunstâncias como o crime aconteceu, semelhante um com o outro. O de lá, inclusive, já foi feito o levantamento técnico lá da Polícia Técnica Científica, e constatando, inclusive, que aparentemente, né, foi morto em virtude de ter sido atingido por um pedaço de madeira, que inclusive foi encontrado no local, e veio a óbito lá no local. Aqui, no bairro Bougainville, essa segunda vítima também foi encontrada em um local baldio aqui, um campo de futebol, e também com um vestígio de ter sido atingido na cabeça. Essa segunda situação, a gente ainda se encontra aqui no local, e a Polícia Técnica Científica agora que está fazendo esse levantamento pericial para detectar aí a causa da morte, mas a princípio também foi atingido na cabeça. O detalhe, como você colocou, as coincidências, é que a Polícia Militar foi acionada quase que simultaneamente para atender os dois homicídios, tanto ali por volta de 8 horas da manhã, o da Boa Vista em primeiro plano, e segunda, logo em seguida, esse outro homicídio. A gente está aí agora trabalhando, levantando as hipóteses de como pode ter acontecido essa situação, mas a gente ainda não tem ainda ninguém que tenha narrado de como pode ter acontecido. O fato é que no local onde a primeira vítima foi encontrada, tem sinais de luta, certa... Obriga mesmo. Obriga, né? E alguém lá ventilou que teria no local o Marcelinho, talvez, que fosse, tivesse participação de alguma forma. Aí a coincidência, né? Porque nesse segundo homicídio, a gente identificou agora a vítima como sendo o Marcelo, conhecido como Marcelinho. Ou seja, pode ser esse ou do primeiro? Não, a gente não pode falar dessa forma. Conexão, pode haver? Pode. De repente o mesmo autor, ou até mesmo essa situação que você colocou, de ser um autor do outro, né? Porque como eu coloquei, a distância não é tão longa, aproximadamente 800 metros. E o horário, bem perto horário, do outro, né? O horário coincide, né? Então são muitas coincidências. Agora, coincidências, né, e evidências, isso aí a gente vai estar, a Polícia Civil, inclusive, no local que vai estar fazendo esse levantamento e deve fazer aí o inquérito, né, para apurar isso aí, a causa-morte dessas duas vítimas. Agora, é um sábado completamente atípico, né, tenente? É verdade, né? Infelizmente, logo no começo da manhã aí, como eu coloquei, por volta de 8 horas da manhã, o comunicado aí desses dois homicídios. São características semelhantes de como aconteceu um e aconteceu o outro. Então, de alguma forma, a gente acredita, sim, na conexão dos dois crimes. Agora, como foi, a gente ainda não pode esclarecer. A vida pregressa de cada um ainda não tem ainda informação. Não, a primeira vítima, inclusive, a gente ainda não tem nenhuma informação dele. Aliás, nem o nome dele saiu ainda. Não, ainda não temos. Essa segunda vítima, agora conseguimos identificar como sendo Marcelo, conhecido por Marcelinho. E, inclusive, a Polícia Militar conhece já esse Marcelinho. É uma passagem? Olha, até agora nós não conseguimos isso, porque, como eu coloquei, está muito recente, e o que a gente tem agora é que realmente ele é conhecido, era usuário de drogas, segundo informações, mas é a única coisa que a gente tem. Até o momento nós estamos fazendo ainda esses levantamentos aqui, fazendo a ocorrência, e a partir daí a gente vai verificar se ele tem alguma passagem ou não. 45 homicídios dolosos somente este ano. Com certeza, se não parar, a tendência é que O número do ano passado, de 87, será ultrapassado, e muito. Essas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil no final de semana em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Crise com partidos aliados e a CPI do Cachoeira coincidem com o aumento da liberação pelo governo Dilma Rousseff de verbas de interesse de deputados, senadores, prefeitos e governadores. Os registros mostram um salto a partir de março das despesas incluídas por congressistas no orçamento da União em favor dos seus redutos eleitorais. Notícias da Manchester. A JIF Holding, grupo que controla o frigorífico JBS, manifestou a disposição na última semana de adquirir a Delta Construções, empresa-alvo de investigação na CPI do Carlinhos Cachoeira no Congresso Nacional. A informação é de agentes envolvidos na negociação de compra, segundo os quais as operações ainda estão em estágio inicial. O conselho consultivo da JIF Holding, presidido pelo ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, estaria à frente das negociações com a empreiteira, a Delta Construtora e a JIF Holding. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, a cotação do dólar hoje é a mesma da sexta-feira próxima passada. Um dólar comercial está valendo R$1,92. O dólar turismo, R$2,02. O dólar paralelo, R$2,05. Notícias da Manchester. Olha a notícia que vem de Goiânia. Com uma pesquisa feita pelo Instituto Serpes, juntamente com o Popular Intenção de Votos, lá em Goiânia. É a primeira manchete do Jornal Popular, edição de hoje. Voto nulo lidera na primeira pesquisa pós-Cachoeira. Pesquisa Serpes, o Popular, realizada em Goiânia entre os dias 1 e 4 de maio, revela que o índice de eleitores de Goiânia que votariam nulo ou não votariam é de 25,2%, acima das intenções de votos do primeiro colocado entre os pré-candidatos a prefeito, que é o atual prefeito Paulo Garcia, do PT, que aparece com 23,5%. Então o voto nulo em Goiânia é maior do que a intenção de voto para o primeiro colocado na primeira pesquisa realizada pelo Serpes. Esta é uma situação real, é uma verdade. E olha que o Paulo Garcia não está envolvido, não. Ele imediatamente rompeu o contrato com a Delta e procurou ficar fora disso. Mas mesmo assim, ele tem menos voto do que aqueles que falam que vão votar em branco ou deixar de votar. É uma situação realmente bastante preocupante. E o jornal O Globo, edição de hoje, traz aqui mais uma notícia. Diálogos gravados pela Polícia Federal indicam que Carlos Cachoeira negociava com parlamentares, deputados e senadores, a apresentação de emendas ao orçamento da União, dizendo que o Carlos Cachoeira tinha interesse em outros estados e estava procurando deputados e senadores para colocar emenda no orçamento para o interesse de empresas ligadas ao grupo dele, dentre elas, provavelmente, a Delta Construções. Nos áudios, quer dizer, daquilo que foi gravado e que é ouvido, são citados Carlos Alberto Lereia, PSDB Goiás, Roberto Balestra, ó, aparece mais um nome aí, ó, Roberto Balestra, do PP de Goiás. Isso é de acordo com o Globo de hoje. Sandy Júnior, do PP de Goiás, e o Gordinho. O Gordinho é o apelido do senador Demóstenes Torres, segundo a Polícia Federal. É a notícia que está hoje com destaque no jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos chamando o nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai conversar com Luiz Henrique, secretário de Meio Ambiente, sobre reclamações que têm chegado aqui até o nosso estúdio, através das reclamações feitas pelo telefone 3943-9303. Vamos lá. A dona Cláudia, ela reside no residencial Murumbi e ela liga reclamando do abandono por parte do poder público do município. Ela diz que o bairro dela está sujo, muito lixo, e ela inclusive dá inclusive o endereço correto dela. Ela mora na rua 14, no lote 8, quadra 28. Nós estamos com o doutor Luiz Henrique, responsável pela limpeza pública da cidade. Doutor Luiz Henrique, quando é que do Murumbi vai receber os benefícios por parte do poder público municipal? Bom dia, já está tudo programado na nossa programação. Essa semana nós atacamos a região do Granville, São Jerônimo, Parque Brasília, Filósofo Machado, Jardim Primavera. As equipes estavam direcionadas nessa região e também uma frente de serviço já aqui nessa região do Jardim Ana Paula. E agora estaremos passando para o outro lado da Brasil, onde estaremos também fazendo esse trabalho de retirada de entulho, roçagem também, já no Morumbi, Polo Centro, toda aquela região já programada já agora para a próxima semana. E a revista Veja de ontem, ela é impiedosa e mais uma vez traz prejuízo enorme para nós aqui de Goiás e para a política brasileira de uma forma geral, né? A revista Veja, edição de ontem. Na capa da revista Veja vem o título: Nas Águas do Cachoeira. E nesse Nas Águas do Cachoeira vem uma gravura de uma cachoeira enorme caindo, e já estão naufragando nesta água o Marconi Perillo, o Sérgio Cabral, Marconi governador de Goiás, Sérgio Cabral governador do Rio de Janeiro, Estepan Nersessian, deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PPS, Carlos Alberto Lereia, deputado federal pelo PSDB de Goiás, Agnello Queiroz, governador do Distrito Federal, Demóstenes Torres, senador ex-DEM do Estado de Goiás, Delta Construções e Fernando Cavendish, porque o Cláudio Abreu, que era menor, era aqui de Goiás, apenas já está preso, Sandy Júnior, deputado federal pelo PP de Goiás, Rubens Ottoni, deputado federal do PT do Estado de Goiás, Protógenes Queiroz, que é do PCdoB, lá do Estado de São Paulo. Estão todos eles aí nas águas do Cachoeira. E a fotografia na capa é essa, né? Nas águas do Cachoeira. E nesse Nas Águas do Cachoeira, vem lá aquela enorme cachoeira, e navegando nas águas, o governador de Goiás, Marconi Perillo, o governador do Tocantins, Agnello Queiroz, e a pergunta embaixo: será que eles podem se salvar desse mundaréu de água, né? E o Demóstenes, a fotografia do Demóstenes, né, a caricatura do Demóstenes nas águas do Cachoeira, diz o seguinte: como Demóstenes enganou tantos por tanto tempo? E aí vem uma reportagem interna dizendo os dois senadores, o senador verdadeiro, que trabalhava no dia a dia, e o senador que apenas aparecia como o arauto aí da defesa da moralidade. E é muito ruim a reportagem, muito ruim. Está na revista Veja, edição de ontem. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram aqui a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Aqui é o Adriano Bastos Dumont. Estou ligando novamente para dizer que te liguei umas duas vezes no seu programa. A prefeitura toma atitude lá em relação ao Bastos Dumont. Os matos lá, Demar, o voto balde está escondendo a malandragem demais lá. Dizer que manda lá o salto para avançar para nós lá. A entrada do bairro lá também lá tá ruim demais. Ninguém de nenhum rolê TCA não vai entrar lá mais. Vamos ver se pelo menos TCA vai arrumar a entrada do bairro lá. Porque daqui hoje nem hoje não vai entrar lá mais. Muito obrigado. Fala, comunidade. Demar Santino, bom dia. Tô ligando para reclamar sobre a minha indignação, sobre a questão do transporte daqui para Brasília. Fiquei hoje uma hora e meia nessa rodoviária imunda aqui de Anápolis, esperando um ônibus para Brasília, sendo que isso é de Monsanto que manda no transporte aqui, né? Ele comprou o resto da outra empresa que fazia, agora duas empresas que fazem Brasília dele. Ele vem, mexe nos horários, faz o que ele quer. Tinha que montar o CPI no transporte também, para saber o que está de errado. Ninguém fiscaliza, ninguém faz nada, tá? Aquela é outra cachoeira, né? Só que era a cachoeira do transporte. Muito obrigado, bom dia. Fala comunidade. Aqui é do Campo Limpo de Goiás, porque o prefeito, do Campo Limpo de Goiás deu uma entrevista aí na rádio que deu 50% de aumento para o funcionário público, e eu sou funcionário público e eu não vejo 50%, não, né? Eu gostaria de saber do senhor se ele falou isso mesmo, na verdade, 50% de aumento do salário. E muito obrigado. Falou, boa sorte. Bem, sobre a questão do aumento aí, realmente eu não conversei com o prefeito, não sei lá se ele está dando 50% de aumento. Eu acho impossível isso, não é? Mas se ele falou, por certo ele deve ter alguma certa garantia de ter dito. Mas eu, sinceramente, não tenho essa informação não. Mas vou procurar saber, é claro, pode ter certeza. Aqui o ouvinte manda, nós vamos buscar informação para esclarecer a sua dúvida e, consequentemente, colocar a coisa devidamente esclarecida, viu? O nosso ouvinte fala sobre transporte aqui para Brasília, ele está indignado, não é? Fica aí esperando... E não aparece o ônibus para Brasília, o que é que está acontecendo? É outra questão que vamos buscar na fonte. Por que está esse atraso em transporte daqui para Brasília? Tem que ter um disciplinamento. Não é porque alguém adquire uma empresa que ele vai querer fazer a corrida a seu bel prazer. Para isso tem um órgão que controla e fiscaliza essa questão da corrida. Nós vamos saber o que é que está havendo, qual é a falha que está havendo. Agora, a empresa pode pertencer a A, B, C, pode pertencer a quem quiser. Ela tem um roteiro e um cronograma a seguir. Consequentemente, não pode, só porque adquiriu a empresa de uma outra empresa, e fazer agora o horário que quiser. Não é assim, não. Mas nós vamos buscar informação, para não só para esse nosso ouvinte, como para outros também. O Adriano, não é? Ele fala lá do Santos Dumont. É o setor Santos Dumont. Mais uma vez reclama a quantidade de mato que tem lá, e dizendo que do jeito que está, daqui a pouco nem a TCA vai ter condição de circular lá no Santos Dumont, que é a saída ali para Corumbá de Goiás, à margem da 414. Nós vamos também, mais uma vez, falar, Adriano, nós já levamos isso ao conhecimento dos setores da prefeitura. Mas, infelizmente, quem tem a máquina e quem tem o dinheiro para fazer o serviço é a prefeitura municipal, não é? Mas nós vamos falar, nós vamos continuar cobrando. É um direito que o morador tem, porque afinal de contas ele arca com a própria sustentação da prefeitura. A prefeitura é sustentada pelos impostos pagos pelo povo. E hoje, se a prefeitura tem uma grande arrecadação, é graças ao que se produz em Anápolis. E isso é produzido pelo trabalho de cada um anapolino, quer seja empresário ou trabalhador braçal. Nós vamos buscar essa informação, Adriano, para ver quando é que chegará o benefício aí para o setor Santos Dumont. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira. Obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. E obrigado a você, ouvinte, pela audiência. Continue ligado, está chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Promoção Dia das Mães na CCA Motos. Os descontos na CCA Motos tá igual coração de mãe. B125 ESC, partida elétrica, por apenas 6.700 à vista. Ou ainda pelo financiamento Banco Honda, com parcelas mensais a partir de R$ 233. É isso aí. Para as mamães na CCA Motos, o desconto é grande e ainda cabe mais. Facilidade no crédito, qualidade e garantia que só uma Honda tem. E ainda tem um lindo capacete de brinde. Não perca, condições imperdíveis em toda a linha Honda. É na CCA Motos, sua concessionária Honda em Anápolis e região. Fone